Bom dia a todos. Bom dia. Que a paz de Jesus esteja com todos. Nesta manhã nós vamos abordar o tema eugenia e religião. Nós vamos procurar explicar inicialmente o que é essa eugenia, para que possamos compreender exatamente por que que o autor da mensagem a qual nos baseamos nessa manhã fez a comparação entre a eugenia e a religião. O autor que nos inspira é o Pedro de Camargo Vinícius. Ele foi um grande trabalhador da doutrina espírita aqui no estado de São Paulo. Ele desencarnou em 1966. Ele teve uma longa atuação aqui. E ele escreveu diversas obras procurando realçar o evangelho explicado à luz da doutrina espírita. E ele, numa das suas mensagens, podemos chamar assim, esses textos curtos, bem objetivos, que ele escreveu nessa série de livros, em torno do mestre, na pegadas do mestre, o mestre na educação e outros, ele procurava trazer assim, informações bem básicas, bem diretas, para a compreensão dos assuntos e destacar a moral evangélica. E nesse tópico, eugenia e religião, ele utilizou um termo que ele é carregado de uma série de implicações. Quando a gente fala de eugenia nos nossos dias, muitas pessoas já têm um pouco o pé atrás, porque ela foi uma doutrina científica, uma ciência, que teve implicações assim, sociais, políticas, influenciou certos regimes no mundo todo. Ela teve um impacto que foi até negativo sobre alguns aspectos. Ainda hoje, os pesquisadores da história da ciência, quando discutem essa temática, percebem que ele é um campo muito amplo e deu margem a muitos problemas realmente. A eugenia, ela significa bem-nascido. Foi um termo cunhado, produzido pelo o autor da teoria, que era o Francis, deixa eu achar aqui, falei tanto sobre ele, acabei... Francis Galton, lá do século XIX. O que que o Galton ele fez? Ele, quando Darwin publicou seu livro A Origem das Espécies, na qual destacava a importância da seleção natural para que aparecessem características nas espécies, o Galton, que era primo de Darwin, inclusive, ele percebeu que aquela teoria do Darwin também era aplicável às condições de vida do ser humano. E ele desenvolveu toda uma teoria de que se os governos, a sociedade, não controlassem as populações, não determinassem como as pessoas deveriam se reproduzir, poderia ocorrer uma degeneração na sociedade. Porque ele vai pegar aqueles princípios que Darwin tinha investigado, pesquisado e que tinha teorizado, formando essa ideia da evolução com base na seleção natural, ele vai pegar de modo bruto aquilo e vai aplicar à espécie humana. E ele vai considerar que se as pessoas fossem deixadas livremente a se reproduzirem como elas quisessem, certas características que eram consideradas na época inferiores para a espécie humana poderiam se tornar prevalentes na população. Ele inclusive faz estudos aprofundados, longos, sobre o tema, e ele previa que na Inglaterra correria um grave risco de aquela aristocracia intelectual muito forte da Inglaterra ir aos poucos diminuindo geração por geração, e aquela população mais pobre, carente, desprivilegiada, e que consequentemente tinha menos cultura, menos capacidade intelectual, conseguisse se tornar prevalente na população inglesa. E isso provocaria o declínio intelectual deles, e isso provocaria um desequilíbrio muito grande para a Inglaterra. E isso poderia levar até uma degeneração de tudo que eles tinham já conquistado. E ele criou, então, essa teoria da eugenia, que ficou, então, impregnando o pensamento de muitas pessoas posteriormente a ele. Até por volta da década de 1970, nós vamos ter a repercussão dessas ideias de Galton, que levou ao extremo a aplicação daquilo que a gente observava no mundo dos seres selvagens para a realidade do homem. Ele, na verdade, o que ele fez? Ele fez uma transposição não levando em conta que fatores econômicos, sociais, culturais são muito mais fortes na determinação das características intelectuais de uma população do que fatores puramente biológicos. Porque realmente, quando a gente vai estudar os seres que vivem em condições puramente naturais, esses princípios que o Darwin descobriu e teorizou sobre, e mais tarde que o Galton vai desenvolver a sua teoria social a partir desses princípios do Darwin, realmente são verdadeiros. Mas aquilo, quando a gente estuda, populações estão vivendo em condições selvagens, em condições não humanas. Quando vem para a realidade humana, a gente sabe que o fator social, o fator cultural, ele é muito forte para determinar se uma população vai produzir pessoas mais inteligentes ou não. E aí é que foi o grande problema do Galton. Ele não levou em conta essas questões, que só mais tarde é que elas vão ser melhor defendidas, melhor sustentadas, para explicar por que que existem populações humanas que são, vamos dizer, entre aspas, mais favorecidas intelectualmente e outras não. Na verdade, existe uma questão mesmo de melhores condições para a pessoa se formar e desenvolver o seu potencial intelectual do que apenas fatores biológicos e hereditários. Então, essa compreensão que nós temos hoje, que não é apenas pela genética que uma população é melhor intelectualmente do que outra, é algo que veio sendo construído no século 20, e foi algo que levou muito tempo para se chegar a essa conclusão, muito debate, muita pesquisa. E hoje em dia dificilmente alguém vai defender assim claramente, dizendo que apenas o fator hereditário é que vai determinar se as pessoas são melhores intelectualmente do que outras. Dificilmente alguém vai defender essa ideia. Mas por muito tempo, certas pessoas se apropriaram dessas ideias para justificar certas ações. Foi o que fez, por exemplo, o regime nazista. O que que eles fizeram? Eles pegaram esses estudos, e aí é que vem uma coisa importante, que não foi só o Galton, outros mais foram trabalhando com esse tema. Eles pegaram essas ideias, essas pesquisas, então, e começaram a aplicar de uma forma em que se baseava mesmo um domínio. O Estado passou a ter direito de controlar a vida das pessoas. E aí começaram a surgir leis, por exemplo. Na Alemanha surgiram leis que impediam, por exemplo, que os alemães tivessem filhos com judeus. Em outros países, isso também aconteceu. E muito antes de ter toda essa influência do nazismo, por exemplo, no mundo. Nos Estados Unidos existiram leis que determinavam realmente que o Estado deveria esterilizar pessoas que tivessem alguma característica que era considerada negativa, para que essas pessoas não se reproduzissem e não gerassem descendentes com essas características negativas. Geralmente, pessoas que tivessem qualquer tipo de doença mental, independente da gravidade dela, mas se tivesse algum tipo de doença mental, existiam leis nos Estados Unidos que permitiu o Estado compulsoriamente esterilizar essas pessoas, castrá-las realmente, para que elas não tivessem filhos e assim essas doenças não permanecessem na população norte-americana. Na Inglaterra também houve esse movimento, na Suécia também existiu ações nesse sentido, existiram ações nesse sentido. Então a gente vê que essa ideia da eugenia, ela começa como uma preocupação por uma apropriação um pouco inadequada de pesquisas que fizeram com seres que viviam em estado selvagem, foi transposta para a condição humana, sem levar em conta que existem outros fatores que são mais influentes na determinação das características humanas do que apenas o biológico. O fator cultural, social, ele é muito mais forte para determinar o que nós somos intelectualmente do que fatores genéticos e hereditários. No Brasil, essas ideias elas tiveram uma repercussão muito grande. Elas influenciaram muitos intelectuais aqui no Brasil. Só que aqui, no Brasil e na América Latina como um todo, excluindo então os Estados Unidos, mas aquilo que seria a América Latina mesmo, tem influência espanhola, aqueles intelectuais, eles receberam essas ideias da eugenia de diferentes maneiras. Eles não foram todos adeptos dessa ideia de uma eugenia radical, como propôs o Galton e os outros que seguiram-se a ele. Aqui no Brasil, existia um movimento que eles chamavam de eugenia, mas que ele tinha muitas vertentes, eles tinham muitas características diferentes. Tanto é que os pesquisadores europeus, eles diziam que aqui no Brasil, os intelectuais brasileiros, eles não desenvolviam a eugenia verdadeira. Eles caminhavam por um outro viés aí, por uma outra linha de abordar o problema das populações humanas. Eles eram muito mais preocupados aqui no Brasil, alguns desses pesquisadores, mais com as questões de higiene e de saúde pública do que propriamente com os fundamentos da eugenia. Embora existissem aqui também eugenistas radicais, aqueles que seguiam aquela ideia lá primeira que surgiu com o Galton, de que, na verdade, sim, teriam que ser impedidos de se reproduzir indivíduos que tivessem características negativas. Nós tivemos aqui no Brasil um grande médico chamado Renato Kell, que ele foi um desses grandes defensores dessa eugenia radical, que era de impedir realmente as pessoas se reproduzirem para que as suas características ditas inferiores não transmitissem para os seus descendentes. Mas outros intelectuais viam essa questão de maneira diferente. E é a partir desse pensamento, vamos dizer, alternativo que surge aqui na América Latina e no Brasil principalmente, é que o Pedro de Camargo Vinícius, o autor do nosso livro, vai conceber a eugenia. Então, quando a gente lê a mensagem, a gente precisa fazer toda essa contextualização histórica para a gente entender por que, numa determinada altura da mensagem do Vinícius, ele vai dizer que a eugenia tem uma proposta séria, que ela é válida, que ela é importante. Por quê? A eugenia que ele está se referindo é uma dessas variações que surgiu aqui no Brasil, em que se preocupava mais com a saúde da população, em prevenir doenças, em combater os problemas que essa população enfrentava, que traziam doenças. É dessa eugenia que ele está falando. Às vezes as pessoas, de maneira precipitada, quando lêem o tema eugenia e religião e lê a mensagem dele, vai falar: puxa, esse cara era desatualizado, ele não sabia de nada. É que, na verdade, ele está indo por uma concepção que é nascida aqui na América Latina. E aqui vem uma situação interessante, né? Tanto se deu valor ao pensamento europeu e é inegável a contribuição que eles têm para a cultura, o conhecimento científico que nós temos para a humanidade hoje, mas a gente percebe que aqui no Brasil surgiram intelectuais que foram contrários a certas ideias que se tinham. Para a gente ter uma ideia, a eugenia na Europa, ela via a miscigenação, o cruzamento de pessoas de diferentes grupos étnicos, que na época chamavam de raças, eles viam como aquilo um fator de degeneração das populações humanas. E até hoje tem algumas pessoas que pensam assim, que quando você começa a cruzar as raças, as pessoas que têm origens muito diferentes, você provoca uma degeneração da população que vai surgir a partir daí. Aqui no Brasil nós tínhamos intelectuais que não pensavam assim. Eles achavam até o contrário, que dessa miscigenação, desse cruzamento entre pessoas que vinham de diferentes localidades do mundo, desde que essas pessoas fossem saudáveis, isso propiciaria o surgimento de uma população mais forte que as chamadas raças, entre aspas, puras. Seria melhor uma população de miscigenados saudáveis, porque eles reuniriam qualidades boas de vários povos. Só que até nesse pensamento a gente tem uma ideia preconceituosa por trás dele. Porque você achar que a mistura de todos supera um grupo que mantém características distintas, também é um pensamento preconceituoso e excludente, também considera que eles são inferiores. Porque o grande problema, e aí a gente já começa a se voltar para a doutrina espírita, porque o grande problema que muitos estudiosos têm dessas questões sobre a evolução da humanidade, sobre as diferentes condições populacionais que nós temos, é levar em conta os aspectos físicos apenas, ignorando que o que realmente torna o ser humano inteligente não é a sua origem biológica, e sim o quê? O seu espírito, a evolução que o ser espiritual que habita um corpo físico tem. Então, quando nós tivermos os pesquisadores começarem a levar em conta essa realidade, que não importa a cor da pele, não importa traços fisionômicos, que o que diferencia um ser do outro é a sua evolução espiritual, aí nós teremos uma abordagem diferente dessas questões. Aí nós vamos começar a perceber que o que faz uma população ser superior ou não é os seus atributos espirituais. Mas até aqui a gente tem que tomar cuidado com o surgimento de uma ideia preconceituosa que a gente possa alimentar se a gente não compreender bem essa questão das diferenças evolutivas que existem entre os indivíduos. Porque nós podemos até pensar que nós somos espiritualmente superior a alguém, passar a tratá-lo com indiferença, como se ele, sendo inferior sob algum aspecto, merecesse ser tratado de maneira diferente, com menos direitos do que outros. É aí que é necessário aprofundar nossa compreensão do que significa dizer que um espírito é elevado espiritualmente. Porque um espírito que é elevado espiritualmente, ele não procura se distinguir dos demais. Pelo contrário, ele procura se aproximar mais do próximo, independente das diferenças, para possibilitar, para favorecer algo nesse ser. E a gente tem exemplos admiráveis na história da humanidade de seres que eram espiritualmente elevadíssimos, estiveram aqui e preferiram o quê? Viver com os pobres, os deserdados, os desamparados, para o quê? Para auxiliá-los, para ampará-los, para guiá-los, para ajudá-los, não para dominá-los. E a figura máxima que nós temos é Jesus. Nós observamos que Jesus, ele vai procurar as pessoas de todos os segmentos sociais, mas ele encontra mais acolhida onde? Entre os menos favorecidos. Ele encontra naquelas almas mais sofridas um campo propício, mais favorável para absorver as suas ideias. Por quê? Porque o sofrimento, ele amacia o espírito, vamos dizer assim. Ele prepara, ele torna o espírito receptivo. Porque depois que você se desilude com as convenções do mundo, com os favoritismos do mundo, depois que você se desilude com a ideia de poder que o mundo dá a algumas pessoas, e você percebe que ainda assim é um grande vazio, apesar de qualquer busca que você fizer no mundo, você passa a compreender a mensagem de Jesus de maneira mais profunda. Por quê? Você passa a entender que é no seu relacionamento fraterno, amoroso com outros seres, é que vem o complemento daquilo que todo ser humano busca, que chamamos de felicidade. É dessa integração e dessa vivência harmoniosa, pacífica, é que surge o nosso bem-estar. Porque é da nossa natureza isso. Então, Jesus demonstrou isso de maneira intensa, convivendo com as pessoas simples, com as pessoas consideradas desprezíveis da sua sociedade. E ele escolhe até nascer entre uma parte de Israel que era vista com maus olhos, que eram os habitantes de Nazaré, uma cidade pobre, desfavorecida em muitos aspectos. Né? Ele escolhe nascer junto a uma população muito humilde. Por quê? Para que pudesse realmente iniciar o seu trabalho de ensino e de educação naquele campo mais propício, que são as pessoas sofredoras. Então, o que acontece nessas questões quando hoje os pesquisadores, os estudiosos dessas condições humanas, eles vão chegar a essas conclusões errôneas, né? De que pode haver uma superioridade em função de fatores biológicos, e de que esses que são dotados desses fatores têm que ser favorecidos em detrimento dos outros. É ignorar essa realidade do espírito. Quando conseguirmos realmente, de maneira generalizada, entender isso, que o que importa é o espírito, nem tanto o corpo, nós teremos um avanço significativo na análise das condições humanas. Nós vamos conseguir entender melhor uma série de problemas que nós temos hoje no mundo, políticos, sociológicos, problemas relacionados ao desempenho das sociedades, e quando a gente passar a respeitar as diferenças das populações e dos indivíduos, nós teremos um avanço maior da humanidade do que querer impor regras determinando ali o rumo de uma sociedade de maneira autoritária, de maneira a impor condutas que não são aquilo que as pessoas querem. Mas então, o Vinícius, o que ele faz? Ele vai abordar a questão da eugenia e da religião partindo dessa ideia mais brasileira que surgiu da eugenia, de que são necessários cuidados mais com as condições de saúde, de higiene da população, para que essa possa se aprimorar. E nessa mensagem, ele faz um paralelo entre a eugenia, dentro desse enfoque aqui limitado, que é o que nós estamos colocando agora, e a religião. Ele diz que é inútil a gente tentar estabelecer mudanças na população e achando que elas vão acontecer apenas por fatores externos. Ele diz que é inútil a gente pensar que vai conseguir qualidade de vida, bem-estar, saúde realmente, só por fatores externos, só com medicações, somente com tratamentos estéticos. E ele vai dizer que é inútil o homem buscar um aperfeiçoamento apenas exterior, quando na verdade aquilo que vai trazer o aperfeiçoamento, seja para um indivíduo, para uma população, o que traz realmente são aquelas situações que nós trabalhamos internamente. É isso que vai nos dar o progresso realmente. E ele faz essa comparação com a questão da religião exterior, que é aquela religião toda fundamentada em rituais, em demonstrações exteriores da fé, que seria como essa tentativa de você aprimorar o homem apenas por cuidados higiênicos e estéticos. Ele vai então fazendo esse paralelo, dizendo que a religião que trabalha só com os aspectos exteriores da religiosidade, os rituais, os símbolos, as roupas, tudo aquilo que a gente pode dizer que é material da religião, ela é tão inútil quanto a gente aprimorar o indivíduo apenas pensando na sua estética. Que para ter resultado, seja a eugenia, seja a religião, é necessário que se trabalhe internamente. Então, se nós queremos, por exemplo, ser pessoas saudáveis, nós temos sim que cuidar também do exterior, temos que cuidar da apresentação. Mas o mais fundamental, por exemplo, na saúde, é o nosso bem-estar. É o nosso sentir-se bem consigo mesmo. E isso é um processo mais interno do que externo. A gente vê hoje, no tempo do Vinícius, não tinha tanta técnica nas cirurgias plásticas como nós temos hoje, em que a pessoa pode mudar o formato do nariz, mudar o formato do contorno dos olhos, da orelha, puxa aqui, estica ali, faz tantas coisas. E hoje nós temos tantos exemplos de pessoas que nunca estão satisfeitas. Porque o problema delas não está com a sua aparência exterior. O problema dessas pessoas está com o seu interior, com autoaceitação, com compreender o que realmente é belo. Embora existam casos que sejam até admissíveis, que a pessoa produza essas mudanças externas, existem casos que são mesmo necessários, porque são situações que o indivíduo ele tem uma dificuldade muito grande de trabalhar aceitando uma certa deformidade. Existem casos realmente que são necessários. Outros já não são tanto assim. Outros são casos que o indivíduo ele poderia trabalhar com ele mesmo e aceitar-se como ele é. Ele encontraria mais satisfação, mais bem-estar. Na verdade, então, hoje, busca-se tanto pela aparência exterior você conquistar a felicidade, e há o mesmo problema que Vinícius trata nessa mensagem, que era o mesmo que se passava lá na década de 1930, quando ele vai produzir as mensagens que compõem esse livro. As pessoas estavam buscando aprimorar-se externamente, como elas continuam até hoje. Passados aí 70 anos, as pessoas ainda estão buscando bem-estar apenas pela sua aparência exterior. Que não há nada de mal quando você faz isso dentro de um limite que é o aceitável, que é o razoável, quando é aquilo que está dentro de uma normalidade. O grande problema é quando nós centramos todas as forças que nós temos, acreditando que é na busca daquela realização exterior, de aparência, que é aquilo que vai nos trazer o bem-estar que nós procuramos. Quando, na maioria das vezes, é algo que nós encontramos dentro de nós mesmos. Observe a história de milhares de pessoas em todo o mundo que nunca mudaram a sua aparência física por nenhuma forma de tratamento que existe e se sentem bem, se sentem felizes. Por quê? É o estado interior, é o estado de alma que elas se encontram que dá a elas esse bem-estar. É alguém que, passados longos anos de existência na Terra, o corpo todo marcado por rugas, mas ela consegue ainda se colocar à frente de um espelho e se sentir bem da forma como essa pessoa é. É diferente de pessoas que ainda são jovens, que ainda têm supostamente aquela aparência que as pessoas acreditam que é o que dá beleza, que é a juventude, e que não se sentem bem com a sua aparência, porque não descobriram ainda dentro de si os meios de se tornarem realmente felizes. Então, o que Vinícius, ou Pedro de Camargo Vinícius, vai abordar nessa mensagem é exatamente essa busca que o homem tem de tentar, por meios exteriores, alcançar algo que ele nunca vai alcançar por esses meios, que é encontrar o bem-estar, a felicidade, a satisfação por formas exteriores, como ele vem buscando na religião há milhares de anos, acreditando que são os rituais, que são as práticas exteriores, que realmente trazem a sua ligação com Deus. Não é isso. A religião, nós podemos e devemos vivê-la no seu sentido mais espiritual. Ainda que a gente esteja preso a algumas dessas práticas exteriores da religião, porque às vezes nós estamos vivenciando isso há tantas encarnações, passando pela mesma religião, existem coisas que a gente não se liberta. Mas ainda assim, se nós estamos presos a essas práticas, nós temos que sempre valorizar aquilo que é de mais profundo que elas significam, e não tanto o exterior. Pegando um exemplo, então, se nós acreditamos que certo ritual ele é importante, nós não temos que acreditar que é só vivenciando que nós vamos estar cumprindo realmente a nossa religiosidade. Nós vamos meditar profundamente no significado que ele tem e procurar a essência espiritual dele. Eu digo isso porque nós vivemos hoje numa sociedade tão diversa, com tantas pessoas diferentes, existem pessoas que ainda têm muita dificuldade de se libertar de certas coisas. O que é o ideal? É que a gente não precisasse, para viver a religiosidade, de nada exterior. Nada. Nem objetos, nada. Nem rituais, práticas que a gente acredita que garantam a eficácia ali do nosso ato de devoção. Mas se a gente ainda não consegue se libertar daquilo, o importante é a gente procurar, então, sublimar aquilo. É a gente tentar buscar o sentido mais espiritual daquilo possível. Que foi o que Jesus tentou fazer com os judeus. Ele, em muitos aspectos, ele condenou todas as práticas exteriores que os judeus tinham. Por exemplo, uma prática comum que os religiosos tinham para muito mais se exaltarem do que reverenciarem a Deus, que era orar em pé, clamando para que todos ouvissem aquilo que eles estavam orando. Jesus vai condenar essa prática quando? Quando ele faz a comparação do publicano e o fariseu. Quando ele, naquela parábola, ele diz assim, que o fariseu, se exaltando, dizendo-se que ele era melhor do que o publicano, que era uma pessoa vista como pecadora na época, Jesus fala que o publicano, ele tinha mais reverência e tinha vivenciado mais profundamente a sua experiência ali do que o fariseu. Porque o fariseu, ele estava preso à exterioridade da sua prática, de olhar para o alto, clamar a Deus, anunciar para todos as suas virtudes, enquanto que o publicano, ele estava retraído, estava ali batendo no peito e vivenciando realmente um sentimento ali de reconhecer-se imperfeito, pecador, de estar reconhecendo ali que era alguém que estava em falha com as leis divinas, estava falhando. E Jesus então mostra, ele combate uma prática exterior de religião nesse momento. Em outro momento, ele vai respeitar as crenças das pessoas. Quando ele se dirige àqueles que estão ali ouvindo e diz: antes de você oferecer o seu sacrifício no templo, vai e se reconcilia com o seu irmão. Ele não fala: olha, abandona o sacrifício, que isso é inútil. Ele sabia que aquela mentalidade da época estava presa ainda àquela prática exterior de ter que oferecer sacrifícios materiais no templo, um animal para ser abatido pelo sacerdote, para que aquilo fosse agradável a Deus. Ele não combate prontamente aquilo, porque ele sabia que a mentalidade daquelas pessoas ainda estava presa aqui. Mas ele vai dizer, de uma forma sutil, o que realmente é importante para a gente ser agradável a Deus. É se reconciliar com um irmão. Então a gente percebe que nós podemos aplicar isso também a nós. Não conseguimos ainda nos libertar de certas práticas exteriores, porque ainda sentimos uma necessidade profunda de estar com ela. Vamos procurar então, pelo menos, o sentido mais profundo dela. Vamos procurar vivenciá-la, não de uma forma automatizada, sem reflexão, mas a gente realmente procurar o que isso significa para mim. O que isso me permite de ligação com Deus. E a gente realmente vivenciar aquilo mais profundamente. Porque nós somos hoje, nesses dias, levados a fazer tudo de maneira muito automatizada. De maneira muito condicionada. E até as pessoas estão perdendo, até dentro da casa espírita, o que significa você vir tomar passe. Que não é em nada um procedimento ritual. É algo que tem uma técnica, que tem uma razão de ser, que manipula situações ali que são concretas do ponto de vista espiritual. Então, há muitos, por exemplo, que vêm ao passe e muitas vezes fazem aquilo como se fosse um condicionamento. Ah, tenho que tomar o passe. Não medita no que ele significa, não vivencia profundamente aquele momento, faz como uma rotina, como uma obrigação. Ao nos sentarmos para tomar o passe, nós não estamos cumprindo um ritual da religião espírita, nunca. Nós estamos como um tratamento. Assim como tomar uma medicação num determinado período de tempo prescrito faz parte do tratamento, porque aquela medicação tem um tempo para agir no organismo, e essa prática ela é estabelecida com base em conhecimento, o passe também é algo estabelecido com base em conhecimento. Quando nos sentamos para tomar o passe, nós temos que estar receptivos mentalmente. Temos que estar receptivos ali naquele momento, com pensamento, em prece, em oração, em confiança de que estamos recebendo aquilo. Não podemos exteriorizar as nossas práticas, que não são ritualísticas. Elas são fundamentadas numa experiência, num conhecimento que validam essas práticas. Por isso que até conhecê-las, entender como elas se instituíram, como elas são, é algo importante. Se alguém quiser realmente, por exemplo, saber o que é o passe, deve estudá-lo até para poder saber a importância que isso tem, que ela não é uma prática ritualística. E quantas outras coisas nós não podemos estar tornando exterior na nossa vida e não percebemos o que elas realmente significam? Porque somos levados pelo condicionamento, pela frequência com que fazemos algo, a permitir que aquilo perca o significado para nós. E temos que estar buscando sempre o significado de cada coisa que nós fazemos. É isso que nos dá força para continuar fazendo. É isso que nos motiva a continuar fazendo. Então, se quisermos vivenciar realmente a religião do ponto de vista espiritual, tudo que nós fizemos relacionado a ela tem que ter uma reflexão mais profunda, tem que ter uma meditação mais profunda sobre a importância daquilo, sobre o que aquilo significa para nós. Não podemos banalizar aquilo que é algo tão importante na nossa condição espiritual, que é a nossa ligação com a realidade espiritual, que é a nossa ligação com Deus. Porque originalmente religião, ela não se tornou, não era algo que era conjunto de práticas. Não era algo que o homem busca para apenas cumprir certas obrigações sociais. Na verdade, a religião, o seu sentido original, a sua origem na nossa experiência humana, é de ser um elemento que nos ligue ao Criador. É algo que nos religue ao Criador. É a origem da palavra religião. É algo que tem que nos colocar com a nossa origem, em conexão com a nossa origem. E a religião, ela tem que provocar isso em nós. Essa busca de nos ligarmos permanentemente à nossa origem, que é o Criador. Então não adianta a gente buscar a exterioridade da religião sem viver a sua profundidade, sem viver ela internamente. E isso a gente faz através do quê? Do pensamento. E aí que a gente percebe que a gente não precisa nada exterior para exercer a religiosidade. A gente precisa, na verdade, é de pensamento conectado através da seleção de ideias que vamos fazendo com aquilo que é de natureza superior. Se eu penso em espiritualidade, se eu medito em espiritualidade, se eu oro, eu estou ligado à espiritualidade. Se eu penso apenas na terra, apenas nas coisas materiais, apenas na rotina, eu estou me ligando apenas à materialidade. Então, religião, a gente descobre que é algo interno, assim como o bem-estar e a saúde, que é algo que emana do nosso interior. Que Jesus nos abençoe a todos, que nos ajude na compreensão dessa ideia e que nos dê uma excelente semana que se inicia hoje. Muito obrigado a todos.